Salvador, da 3520, atende 150. Da 3520, boa noite, Johnny, identificação. Voe direto Duna, desça para 2 mil pés, ajuste Duna 014. Duna 2 mil pés, V14, 3520. Eu já estou voando do Itapeu, Duna. Duna, desce para 2 mil pés, V14, 3520, muito obrigado. Ok, confirmado, Duna, graças. São 3170, no solo 19, direito, 121, décimo 9. São 3170, muito boa noite, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette, portão 06, 3170. Europa 084, ready, nada mais. Europa 084, maintain position. Ano 70, reporte antes da Juliette. Reporte antes da Juliette, também ano 70. É Portugal, 04, clear taxi until holding point via April 1, India, holding point, contact to tower 118.95, Q&A 1013. Eu, se o senhor vai realizar algum procedimento? Todo o NDB, ok? Dá pra ver se, Salvador, tá visual, todo dia tá mudando as regras pra visual, por exemplo, 085 nível, o mais considerado. O TAP, que tá no setor sul do parte principal, após a passagem do mês, o senhor tá autorizado ingresso na Juliette, portão 06. Então, após o TAP, Para 084, coordenate with ground staff, report for taxi. Roger, report for taxi, Europa 084. boa noite, Torre de Salvador, Air Portugal 024, approaching holding point 104, ready. Boa noite, Air Portugal 024, clear to line up and take off, runway 10, wind is 100 degrees with 7 knots. Air Portugal 024, runway 10, clear for takeoff. Portugal 024, airborne at 27, Salvador de Fátima Control, 120.8, have a nice flight. 208, muito obrigado, um bom ano para você, até a próxima, Portugal 024. Boa noite, 96, estamos aqui para coordenado nível 370. Pode ser, prossiga. Gente, autorizado Salvador para Serra Bravo Juliette Papá. João Pessoa, nível 370, via Ampla, Whisky 58, saída pouca, transição, Caju, decola 190, com primeira curva à esquerda, 5460, transponda, controle, 120.8. Toda 10, 5460, transponda, 208, controle, gol 9898. O voo 896, atrasamento correto, estamos prontos para o pushback e estacionamento no 02. Solo voo 1994, posição 3, pronto para pushback, tá? O voo 994, após a passagem do aeronave no setor sul, Europa, a sua cauda, correndo de salva, me chama para táxi. Poderia comprar uma mensagem? O voo 994, após a passagem do aeronave da Europa, está no setor sul do pátio principal, o seu comandante que vive de solo chama para o táxi. É, 994. Salvador, Europa, Tiro 84, ready for taxi. Europa 084, clear taxi and to holding point via April 1. Holding point to Tower 118, decimal 95, QNH 1013. Clear to taxi, holding point, runway 10, April 1, Tower 118, decimal 95, 1013, Europa 084. Estabilizar localizador. 3520, complete final torre 118895, boa festa. 295, obrigado, bom final de ano. Torre Salvador, está 3520 no localizador da pista 10. Está 3520, ajuste 1903, reporte baixado e travado. 13, chamarei baixado travado, Europa 084, good evening, maintain position. Holding position, Europa 084. Está 3520, baixado, é travado. Está 3520, autorizado pouso, pistão 10, vento 110 graus, com 9 nós, ajuste 1093. Autorizado pouso na pista 10, está 3520. Europa 084, clear to line up and wait to runway 10. Clear to line up and wait to runway 10. Mike Foxtrot Sierra. Tá, 57 milhas, sudoeste do VR de Salvador, serviço radar encerrado. Chame Leos, 120-1, com voo Bus Fest. Bom dia. Salvador, muito boa noite, Santa 3520, livrou a pista na sua escuta. Santa 3520, boa noite, autoriza táxi Alfa, reportando o ingresso na Juliette. Alfa, reportando o ingresso na Juliette, Santa 3520. 110 degrees, 09 knots. Via Monica, runway 10, parceiro 84. Bom dia, solicitando autorização de reboque, posição 4, pátio 3, para o finger de número 8, pátio 1. Eu solicito para o gate 08. Positivo, senhora. Sim, é isso, então um reporte para ingresso no pátio principal. Será feito, grato. Para o táxi, eu vou 1994, 157 a bordo, 2:42, alterna Salvador. 685, é Portugal, Zero Sport, bom ano, obrigado. Bom ano. 4 Airborne H37, Salvador Departure Control, 120.8, have a nice flight, good night. 108, Europa, 084, boa noite. Feliz ano novo. Igualmente, feliz ano novo também. Ingresso para o trem. Hello, departure. Boa noite. Europa 084 is clear. Europa 084, radio contact on departure. Climb to flight level 370. Book departure, zipline transition. Ok, the time for the 370 Puka departure, C-bar transition, Europa 084. Gol 994 ali, mantém cabeceira na 0. Sim, mantém na 0, no 994. Voo 994, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 190 graus com 8 nós. Decolagem no zero, 190. Mike Delta, o Saulo. O Mike Delta, na escuta. Autorizado já o ingresso no pátio principal, só reporte quando finalizar o parqueamento do 08, por gentileza. Positivo, obrigado, senhora. Nove decolado 42, controle 120 boa viagem. 08, boa. Controle Salvador, go 1994, boa. 994, boa, bom dia. Contato radar na decolagem, suba 1300. Perfil Puca Aracaju. Tente 310, Puca Aracaju, voo 994. Europa 084, contact center 126.85. Recife 126.85, Europa 084. Muito boa noite. Feliz ano novo. Boa noite. Feliz ano novo. Gol 1994, chame Recife no 2685. 2685, Recife, boa. Boa, boas festas. Solo é o Tango Mike Delta retornando. Tango Mike Delta finalizou o reboque? Positivo, informando o término, senhora. Cliente, obrigada. Graças, bom dia. Salvador, boa noite, é o 23520, informação Delta, Aracaju 190, só para quatro. 3520, autorizado Salvador, Aracaju, 190, saída Puca, transmissão Caju. Decola da 10, curva esquerda, 5501 no transponder, controle 1028. Repita o transponder e o controle. 5501 no transponder, controle 1028. Tem autorizado o Aracaju, nível de voo 190, golpe 6700. Decola da 10, cumpre a Puca, Caju. Transponder 501 no controle 1208 3520. São 3520, acontecimento correto, só me pronto para putback e acionamento no 03. Reportará o 3520. também direcionamento 3520. Sala 3520, acordei em equipe de sala, me chame para o táxi. Autorizado, retorno para táxi, 3520. Paulo Gol, 89 para o posto de estacionamento. Gol 1896, aguarde para push, até o 09 do 03, iniciando o pushback. Gente, aguarda. Golno 8-6, boa noite, acione a identificação, desça para 2.000 pés, via chegada a mare, ajuste padrão, 1013. O TAM 3520 autorizou ataque, setor ponto de espera via Índia, no ponto de espera chame torre em 1.95, ajuste no 0-3, morro. 1-0-3, Índia, no ponto de espera 1-1-8-9-5-3-5-2-0, bom dia. O Gol 1896 para ter passagem do TAM, sua retaguarda quando a equipe de sol chame para táxi. Ok, após o TAM autorizado, 896. Torre 3520, pronto. 3520, linha decola, pistão no zero, vento 1 a 0 graus, com 8 nós. A linha decola, pistão no zero da 3520.